bota até a guarda-chuva pra lavar essa sujeira, pra levar essa minha angústia. Eu sei que eu decidi assim, não vou ficar parado aqui sem fazer nada. E eu te aconselho a vir também, porque já não dá mais pra deixar pra lá. Quem tá com a mão mais suja, o empresário ou o político, o acusado ou quem acusa. Eu peço atenção ao povo, quando for eleger de novo, se lembre de tudo, que pense no futuro. É ri pra não chorar, é ri pra não chorar, compadre. Já tava acontecendo, acabou, não tem mistério o que estavam escondendo. Não se sabe de onde veio, só que é muita grana suja. Dividiram entre eles o que era de outros mil. Eu sei que eu decidi assim, não vou ficar parado aqui sem fazer nada. E eu te aconselho a vir também, porque já não dá mais pra deixar pra lá. Não é possível que essa trupe, depois dessa, saia impune. Que se não, Deus nos ajude, que eu tenha força e atitude. Eu peço atenção ao povo, quando for eleger de novo, se lembre de tudo, que pense no futuro. É ir pra não chorar, é ir pra não chorar, compadre. É ri pra não chorar. Tá bravo. É pra ver que pra não chorar. É ri pra não chorar. Pode fazer? Ah. É riba não chorar, é riba não chorar, é riba não chorar. Eita, bravo! É riba não chorar. É pra beber, não chorar. 9-3. Variedade. Confira as ofertas da Quarta Saudável Supermercado Oliveira Peribé. Linguiça mista da casa, quilo 27,90. Salsicha de hot dog Wilson, quilo 8,99. Peito de frango com osso, quilo 14,75. Paleta suína com osso e toucinho, quilo 13,98. Cerveja Petra, latão, 3,65. Cerveja Eisenbahn, latão, 4,49. Mineirinho 2 litros, 6,75. H2O Limoneto, 500ml, 4,75. Vem comprar barato na Quarta Saudável Supermercado Oliveira de Peribé. Estamos te esperando. Dica de saúde. Ao rapar, o pelo é cortado ao meio e não arrancado pela raiz como na depilação com cera. Acontece que o pelo é ligeiramente mais grosso e escuro no centro do que na ponta. Por isso, você pode ter a falsa impressão de que ele engrossou. Dica de saúde. Giro 87. A notícia da hora. Apoio cultural Mercado Miller. O custo de vida do brasileiro cresce 4,83% em 2024. Esse foi o aumento médio nos preços apurado pelo IBGE no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, indicador considerado a inflação oficial do país. Ou seja, o Brasil, como era previsto, estourou a meta, que estava em 3%, com uma margem de tolerância de até 4,5%. Os alimentos ficaram cerca de 8% mais caros, na média, e foram os vilões da inflação. O gerente do IBGE, Fernando Gonçalves, explica que problemas climáticos no campo reduziram a produção de vários itens, o que fez o preço subir. O destaque no IPCA foi o grupo Alimentação e Bebidas, grupo com maior peso no orçamento das famílias, com um alto de 7,69%. Os preços na alimentação para o consumo no domicílio subiram 8,23% em 2024. As carnes subiram 20,84% e o café moído 39,6%. Problemas climáticos, com as chuvas no sul e as queimadas, prejudicaram a oferta de produtos in natura. O grupo Saúde e Cuidados Pessoais, com uma alta acumulada de 6,09% e os transportes com 3,30%, também se destacaram como influências no IPCA de 2024. No caso dos gastos com transportes, destaque negativo para a gasolina, que ficou quase 10% mais cara e foi individualmente o item que mais puxou a inflação para cima. O gerente do IBGE destaca que o resultado só não foi pior porque a conta de luz, por exemplo, ficou mais barata. Já no grupo Habitação, cuja alta foi de 3,06% acumulado no ano de 2024, a energia elétrica acumulou no ano uma variação negativa de 0,37% em razão de reajustes negativos nas tarifas das concessionárias das regiões pesquisadas, contribuindo para segurar o IPCA do ano. Passagem de avião, cebola e tomate são outros exemplos de produtos que ficaram mais baratos e impediram um avanço maior na inflação. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Giro 87, a notícia da hora. Apoio Cultural, Mercado Miller, o que mais barato vende e melhor atende. É no Mercado Miller. Filé de peito bandeja, 1,18 kg. Linguiça para churrasco, 15,99 o quilo. Coxa e sobrecoxa com dorso, 8,99 o quilo. Bacalhau, Chester, peru, ave natalina, pernil e panetones, ofertas especiais. Antes de fazer suas compras, pesquise nossos preços. Mercado Miller, o que mais barato vende e melhor atende. Mercado Miller. Internet, conecta você. A sua revolução em conexão chegou em Aperibé. Assine já um de nossos planos de internet turbo fibra e desfrute do melhor que só a maior rede de fibra ótica da região tem a oferecer. 500 mega com Wi-Fi Nitro a partir de R$ 39,99 mensais. 800 mega com Wi-Fi Nitro a partir de R$ 49,99 mensais. Saiba mais sobre nossos planos e assine já. Ligue ou nos envie um zap 22-3811-1600. Internet, conecta você. Chegamos a Peribé. Sua farmácia completa está na Farmácia Pinheiros. Aqui você encontra tudo o que precisa. Medicamentos com descontos especiais, medicamentos, absorventes e insulina gratuitos pela Farmácia Popular e uma ampla seleção de produtos de perfumaria. E para este Natal, temos opções perfeitas para presentear quem você ama. Agradecemos de coração a parceria e confiança de nossos amigos e clientes e desejamos que o próximo ano seja repleto de alegria, saúde e prosperidade. Miller, escritório de contabilidade, legalização de microempresas e empresas em geral, incluindo microempreendedor individual inteiramente grátis. Legalização de associações diversas, produtor rural, incluindo talonário de notas fiscais, declaração de renda pessoa física e jurídica, DECLAN e ITR do produtor rural, aposentadorias rural e urbana, legalização de sua obra residencial ou comercial, serviços de internet em geral. Escritório Miller, servindo bem para servir. Vir sempre! Oi, já estamos de volta! Ciclo encerrado, né? Após 9 anos, a Márcia Dantas é demitida do SBT. Bem, a jornalista e apresentadora Márcia Dantas, 37 anos, foi demitida pelo SBT. No decorrer dos últimos 9 anos, ela foi responsável por ancorar os principais jornalísticos do canal, entre eles o SBT Brasil e o Primeiro Impacto, né? Em comunicado enviado à imprensa, o SBT comentou sobre o assunto. Essas ações fazem parte da reestruturação pela qual o Departamento de Jornalismo está passando, né? Não se trata de cortes, sim de substituições que estão sendo realizadas pelo novo diretor de jornalismo, Leandro Cipollini, né? disse a nota. É triste, né, gente? Porque eu vou te contar uma coisa. Você tá lá bem tal, né? Entra outro diretor, quer a sua equipe junta, quer as suas pessoas junto, né? Isso é infelizmente. Mas ela é uma boa repórter, né? Mas ela é uma grande jornalista e logo, logo, com certeza, ela vai estar em outra emissora. E a gente fica na torcida, claro, né? Quer saber mais? Contamos tudo aqui. Se liga! No mundo da fama, Educativa FM. ZYL 939, Rádio Educativa FM, 87,7 MHz, Aperibé, Estado do Rio de Janeiro. Eu preciso te dizer que ainda te quero, que preciso, que te espero. Não consigo nem dormir, pois a cada sonho eu sinto a sua volta, ouço até bater a... Que lindo! Eu preciso te dizer de tudo um pouco, do ciúme, do sufoco e da solidão em mim. Eu viajo nas lembranças dos seus beijos, sinto na pele o desejo do seu toque doce em mim. Eu quero sentir o sabor da sua boca me morder, sentir seu corpo estremecer. Sentir sua mão, boca meu corpo me apertar, ouvir você na hora H dizer que sou eu preciso te dizer de tudo um pouco, do ciúme, do sufoco e da solidão em mim. Eu viajo nas lembranças dos seus beijos, sinto na pele o desejo do seu toque em mim. Sentir o sabor. E aí? Eu quero sentir sua mão, tocar meu corpo, me apertar, ouvir você na hora H dizer que sou seu. Agora vocês vai. Eu quero sentir o sabor. Sua mão, toca meu corpo, me apertar, ouvi você na hora cá, dizer que sou seu, dizer que sou seu, dizer que sou seu. Saber da minha vida com vento pra uns amigos que quer me querer. Conseguiu, invadiu minha razão, deixou lá fora uma paixão que há tempos construiu. Tá perdido, não quer achar uma saída, fazer caras de me liga e beija meu quadril. Que é sacanagem, morrer de viver, yeah. Relaxa na maldade, faz o que tiver de fazer. Ele quer sacanagem, morrer de viver, yeah. Relaxa na maldade, relaxa, faz o que tiver de fazer. Mas faça, foi como eu sonhava. Eu não me trago e pego o carretel, põe na mesa o meu anel. Tiro o sol, desligo o céu de unha pintada, toda maquiada, e prendo o cabelo, já vou acelerar. Você me pega com os olhos na mão e o corpo no sussurrando em teu jeito. O quarto treme, ele geme, mão na boca, respira louco. Eis aceita não, ele quer tudo de novo. Mas tudo bem, mas ele quer. Mão no colchão, satisfação nessa mulher. Se desmancha na minha cama e assim a gente trama o dia, hora e o local pra ele voltar essa semana. Que é sacanagem. Eu amo essa, eu amo essa. Coração pirou, eu vi, você parou e reparou, o meu coração pirou, eu vi. Ai, ninguém faz do jeito que você faz, não dá pra parar, sempre quero mais. O que passou deixamos pra trás, quero você aqui e a gente faz assim, olha pra mim. Vem aqui que eu tô afim. Tira o jeans que me faz sentir. Ai que saudade daquilo, ai que saudade daquilo. Quando bate a vontade, beijo até tá de perto, bem tranquilo. Ai que saudade daquilo, ai que saudade daquilo. Quando bate a vontade, te beijo até tá de perto, te deixo tranquilo. Verdade, madrugada bate saudade. Quando estiver tranquilo, se lembra daquilo que é quase uma necessidade. A vontade invade, sabe? Atividade, sabe? O teu cheiro no meu travesseiro, eu queria que fosse a realidade. A saudade tá no modo rádio, a vontade tá no modo rádio. Faço tudo com carinho, beijo e vinho na casa mais tarde. A saudade tá no modo rádio, a vontade tá no modo rádio. Posso pedir com carinho, beijo e vinho na casa mais tarde. Ai que saudade, ai que saudade, ai que saudade daquilo. Ai que saudade, ai que saudade daquilo. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh yeah. Ontem à noite não foi brincadeira. Te peguei. Que corre atrás de uma relação totalmente independente. Não sou carente, atenção. Atitude dispenso grude. Aqui romance não tem valor. Atitude, meu nome é Lude. Nem pense em chamar de amor. Mas se quiser eu tô. Eu tô. Mas se quiser eu tô. Eu tô. Eu tô morrendo de vontade de te dar calor. Mas se quiser eu tô. Se quiser eu tô. Eu tô morrendo de vontade. Tô querendo mais. Tô querendo mais, mais, mais. Do jeito certo é só você quem faz. fecha. Zero compromisso se for sempre assim. Entra nesse quarto sem intenção de ficar. Não vejo problema e não queria se apaixonar. É que hoje eu tô sem vidro, sem lua, sem hora pra amor. Sem vidro. Sinal vermelho, parado, sem medo, sem muita pretensão. Até pensei em te ligar mais cedo, mas eu pisei no freio, saí na contramão. E hoje eu tô pensando em você e tudo que você sabe fazer. Depois eu já não sei te dizer, mas eu te quero sem maldade ver. Hoje eu quero boca a boca, R&B com pouca roupa. Fica louco, eu fico louca. A gente junto é mó parada. A gente não presta. Zero compromisso. Se for sempre assim, nós fecha. Entra nesse quarto sem intenção de ficar. Não vejo problema e não querer se apaixonar. É que hoje eu tô sem filtro, sem lua, sem hora pro amor. Sem filtro, sem lua, sem hora pro amor. Vazar atrás, eu quero você em cima da cama. Mesmo que pra te ver demore mais de uma semana. Mulher, só gosta quando o corpo fica em Brasil. Gosto quando a hora de vazar atrás. Eu quero você em cima da cama. Mesmo que pra te ver demore mais de uma semana. Na madrugada daquele dia, yeah. Tô louco pra te ver de novo, de novo. Mas de a gente tá mais distante que a noite do meu mundo, yeah. Por isso que eu pego a viola à noite. Levo essa linha pro céu no mínimo. Vende um som novo, sabe? E a vida corre, e a gente corre atrás da vida como se ela não voltasse mais. Ela. A gente deve se mudar. Dizem que o tempo já não volta.

Agora, Jane de Paula traz as previsões astrológicas do seu dia. Guia dos Astros. Olá, amores! Chegando por aqui hoje, 15 de janeiro de 2025, né? A 15 de janeiro é Dia dos Adultos e Dia Mundial do Compositor. Se você tá de idade nova hoje, parabéns pra você, tá? Guia dos Astros chegando e previsões pra Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Áries, de 21 de março a 20 de abril. Áries, Marte lhe transmite força para enfrentar desafios. Busque realizar seus objetivos, mesmo que encontre adversidade. Você está em condições de lutar pelos seus ideais em condições de igualdade. No amor, mostre a pessoa amada o quanto confia nela. Sua cor, azul. Número de sorte, 20. Touro, de 21 de abril a 20 de maio. Touro, aproveite essa fase para definir prioridades. Não gaste sua energia no que não tem futuro, tá? Escolha a melhor opção para trabalhar com toda a sua dedicação em função dela. Resultados virão naturalmente, no amor. Ignore o ciúme, ele só cria dúvida, tá? Hoje, 9 números de sorte, a cor é rosa. Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho. Gêmeos, o clima de agora favorece investimentos profissionais. Boa oportunidade será possível mediante inovação profissional, tá? Trabalho de boa qualidade dará bom resultado em curto espaço de tempo. No amor, direitos iguais numa relação vale ouro. Cor pra você azul, 25 números de sorte. Câncer, de 21 de junho a 22 de julho. Canceriano, fase favorável para rever seus conceitos e priorizar o seu lado profissional. A forma como você trabalha está surtindo efeito. Então, se estiver, ótimo. Bola pra frente. Se o resultado for negativo, alguma coisa terá que ser feito, tá? No amor, romance no ar. Hoje, número de sorte 1 e a cor dourado. A gente volta rapidinho com previsões para Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Daqui a pouco tem mais Guia dos Astros. Guia dos Astros. A rádio do seu coração. Educativa FM. Eu tenho a sensação que o meu abraço já te conhecia. No meu coração sinto que é amor pra duas vidas. Eu quero acordar com o teu cheiro e teu sorriso pela casa. Virou minha rotina. Agora você é minha bagunça favorita. A tua força me dá força pra enfrentar. Minha melhor escolha foi te esperar. Posso cantar pro mundo inteiro, ganhar muito dinheiro, mas se Deus me pedisse pra escolher, eu escolheria você. Eu escolheria você. Seja bem-vindo à sua família. Eu quero acordar com o teu cheiro e teu sorriso pela casa. Virou minha rotina. Agora você é minha bagunça favorita. Tua força me dá força pra enfrentar. Minha melhor escolha foi te esperar. Posso cantar pro mundo inteiro, ganhar muito dinheiro, mas se Deus me pedisse pra escolher, eu escolheria você. Eu escolheria você. Pelo Zé Vaqueiro, top 1 do mundo inteiro. Pra escolher, eu escolheria você. Eu escolheria você. Meu filho, minha vida, seja bem-vindo à sua família. Música.

de Solano. Camisa bonita, hein? Na rede do Zorro. Ah, tudo bem. Que pena que você tá indo embora. Eu sei que é tarde, me desculpe a hora. Não vou dormir enquanto não dizer. Eu não tô bem. Não tô legal com toda essa história. A fim de tudo, jurei o mundo pra gente. E dessa vez tem que ser diferente. Ai, vai ver que um dia a gente se encontra, da rocha e o acastão na conta. Vai ver que já não era nossa hora. Minha menina, eu te peço, então volta. Vai ver que um dia a gente se encontra. Nossa, conta, hein? Vai ver que já não era nossa hora. Minha menina Guarina, então volta. Eu te peço, então volta. Yeah! Uhul! Swing! Yeah, yeah. Ô, balanço gostoso. Sucesso Regis. Fique sabendo tudo sobre sua novela. Telenovelas. Olá, amores! Chegando por aqui hoje, quarta-feira, já 15 de janeiro de 2025, né? E a gente chega pra trazer aquele resuminho de novelas, é, de segunda a sábado por aqui. Então não perde nenhum capítulo com a gente, viu? Bem, hoje, quarta-feira, em Garota do Momento, Maristela e Juliano se desesperam, né? Basílio tem a chance de se redimir com Beatriz. Renê flerta com Ana Maria. Ah, Basílio ainda pede perdão a Beto. Ulisses pede que Vinícius deixe o boliche. Alfredo e Anitta sofrem. Edu pede que ele namore Celeste às escondidas. Será que vai acontecer? Ela vai deixar, hein? Juliano vela o sono de Clarice. Carmen chega ao Rio de Janeiro. Raimundo vê Celeste beijando Edu. E Celeste pede para morar com Tereza. Ah, Nelson volta pra casa, né? E Maristela e Juliano fazem uma contraproposta pra Zélia. Tudo isso hoje em Garota do Momento. E agora a gente traz pra esta quarta-feira, 15 de janeiro, o capítulo de Volta por Cima. No capítulo de hoje... Não procurei esconder... Todos viram fingir. Cacá dá um prazo para João responder a sua chantagem. Doralice expulsa Ana Lúcia de sua casa. Rosana discute com Edson. Violeta pede para João desbloquear o celular de baixinho, né? João censura Sidney por se aliar a Lucas para atrapalhar Cid e Alberto. Miranda minimiza a reclamação de Nando de dores na cabeça. E Belisa questiona Silvia sobre Yuki. Rodolfo conta para Yuki sobre sua relação com Belisa. E Tati e Jim ficam juntos. Roxelle recrimina o comportamento de Sebastian. Ah, volta. De Sebastian, Rodolfo se encontra com Belisa no capítulo de hoje e Rosana vai avisar a Gerson que voltará a ser rainha da bateria. Uau! Ainda hoje, João revela a Madalena sobre a chantagem de Cacá, tá? Hoje, quarta-feira, a gente volta daqui a pouquinho trazendo o capítulo pra hoje de Mania de Você. Fica aqui. Voltamos já. Bom dia, alegria! Bom dia, alegria! E seu apoio cultural! O restaurante Lanchonete Oliveira e Padilha em Aperibé agora está sob nova direção. Atendimento diferenciado, almoço e jantar, petiscos, salgados e bebidas em geral. Breve toda quinta-feira, Quintaneja, com o melhor da música ao vivo para você. Venha e traga sua família no restaurante Lanchonete Oliveira e Padilha em Aperibé. Agora sob nova direção e breve mais novidades para o seu lazer. Padaria Gulavita. Padaria Gulavita. Rua Professor Honório Silvestre, 85 Centro, Aperibé. Direção de Sandro Barbosa. Telefone 3864-1816.

no roxinol. E cada volta do destino, cada curva no caminho, a gente foi regando amor e ele floresceu. O sol se esconde na montanha, despede bem devagarinho. Enquanto a noite cai, eu penso, não aprendi a dizer adeus. E vem a foto da lembrança, minha irmã e eu. Passei mais um café de tarde, a nosso gosto com saudade. E abraço a foto na lembrança, minha irmã e eu. Foto na lembrança, minha irmã e eu. Bom dia, alegria. Bom dia, alegria. E seu apoio cultural. Supermercado Oliveira em Aperibé. Informa a hora certa. 10:02. Variedade. Confira as ofertas da Quarta Saudável Supermercado Oliveira Peribé. Arroz Sanvi, 5 quilos, R$26,98. Açúcar Cristal Coagro, 5 quilos, R$19,95. Farinha de mandioca Patus com amarelo, 1 quilo, R$5,49. Farofa pronta Granfino, 500 gramas, R$5,49. Molho de tomate predileta, sachê, 300 gramas, R$1,89. Milho verde Fujini, sachê, 170 gramas, R$2,98. Gelé de mocotó Damari, 210 gramas, R$2,99. Achocolatado Apt, 400 gramas, R$4,99. Vem comprar barato na Quarta Saudável Supermercado Oliveira de Aperibé. Estamos te esperando. Não podemos dar descanso à dengue. Atenda o agente de saúde. Continue participando. Mostre sua iniciativa, mantendo seu quintal e terreno baldio limpos e não deixando água acumulada em vasos de plantas, latas, garrafas e pneus e tampando bem a sua caixa d'água. Vamos eliminar de vez as larvas do mosquito da dengue. Giro 87. A notícia da hora. Apoio Cultural Mercado Miller. O Ministério da Educação irá regulamentar em até 30 dias a nova lei sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que proíbe o uso de celulares e tablets em escolas públicas e privadas de educação básica de todo o país. O texto prevê a proibição do uso de aparelhos eletrônicos nas salas de aula e também nos horários de intervalo ou recreio dos alunos. A nova lei obriga as escolas a desenvolverem estratégias para prevenir e tratar o sofrimento psíquico e a saúde mental dos alunos, com foco nos riscos do uso excessivo de telas e do acesso a conteúdos impróprios. O professor José Carlos Rotten alerta que o uso de aparelhos eletrônicos tem prejudicado o desempenho dos estudantes. O celular na sala de aula, ele tira o aluno da sala de aula, apesar de fisicamente ele continuar ali. E isso gera graves problemas para o processo educacional. Que o aluno, quando ele sai da sala e não volta mais, ele não vai ter como aprender. O uso de aparelhos eletrônicos só será permitido para fins pedagógicos, casos de emergência ou para garantir a acessibilidade, inclusão e atender às condições de saúde dos estudantes. Na avaliação do professor José Carlos Rotten, a proibição deve gerar um debate nas instituições de ensino. Vamos fazer dinâmicas dentro da escola para refletir sobre isso? É um ótimo momento, essa atenção que vai gerar, é um ótimo momento para que as pessoas possam pensar por que o celular, apesar de ser uma ótima ferramenta, pode se tornar um péssimo instrumento para nós. Mãe da menina Helena, de 4 anos, a empresária e educadora Sabrina Santos enalteceu a iniciativa e destacou que a redução do tempo livre com os pais pode aumentar o tempo em que crianças e adolescentes passam utilizando aparelhos eletrônicos. não sou a favor do uso nas escolas, mas eu acredito que as escolas poderiam usar de um tempo livre que eles tenham para poder orientar. Muitos deles, às vezes em horário vago, não têm o que fazer e acabam usando a tela para poder se distrair. Porque acho que a quantidade de pais hoje trabalhando, principalmente de mães trabalhando fora, é muito maior do que tinha antes. Então elas não conseguem dar esse tempo de qualidade com as crianças. E hoje em dia o uso da tela está muito maior por causa disso. A regulamentação, que se dará por meio de um decreto, vai trazer uma série de normas para que os profissionais de educação e os alunos possam se adequar. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Jonathan Ferreira. Giro 87, a notícia da hora. Apoio Cultural, Mercado Miller, o que mais barato vende e melhor atende. Filé de peito bandeja, 1,18 kg. Linguiça para churrasco, 15,99 kg. Coxa e sobrecoxa com dorso, 8,99 kg. Bacalhau, Chester, peru, ave natalina, pernil e panetones, ofertas especiais. Antes de fazer suas compras, pesquise nossos preços. Mercado Miller, o que mais barato vende e melhor atende. Mercado Miller. Eitanet, conecta você. A sua revolução em conexão chegou em Aperibé. Assine já um de nossos planos de internet turbo fibra e desfrute do melhor que só a maior rede de fibra ótica da região tem a oferecer. 500 mega com Wi-Fi Nitro a partir de R$ 39,99 mensais. 800 mega com Wi-Fi Nitro a partir de R$ 49,99 mensais. Saiba mais sobre nossos planos e assine já. Ligue ou nos envie um zap. 22-3811-1600. Eitanet, conecta você. Chegamos a Peribé. Germar, procurando sempre atender os anseios de seus clientes, tem tudo para sua construção, desde a fundação à conclusão. Ferragens, material elétrico, hidráulico, material bruto e miudezas em geral. Madeiras para telhado, telhas e esquadrias. Germar, uma família colaborando com a realização de sua obra. Telefone 3864-1185, Centro de Aperibé. Chega de passar calor neste verão. Verão. Vem chegando o verão. Essa noite eu quero te ver. Vem agora mesmo nas lojas Milênio conferir as promoções incríveis. Em nossa linha de ventiladores de mesa, teto, parede e pedestal. Temos ar-condicionado de todos os tamanhos com o melhor preço de mercado. Vai pra praia? Então passe na Milênio que você encontra cadeira de praia, guarda-sol, piscinas e cooler de todas as litragens. Não passe, Cadu. Passe na Milênio e comprove o anunciado. Milênio Móveis e Eletro. Tá na hora de cuidar mais da sua saúde e do seu corpo. Perca até 6 quilos em um mês com o Perfil Max. Perfil Max tem o poder de filtrar parte da gordura dos alimentos que você consome. Ele melhora o funcionamento do intestino, aumenta a diurese e inibe o apetite. Tudo de maneira saudável e eficaz. Perfil Max é sucesso no Brasil inteiro. Mostre o seu antes e depois pra todo mundo. Experimente Perfil Max pras mulheres e pros homens também. Perfil Max. Você encontra na Drogaria Aperibense e Drogaria Nova Farma, direção de Darcyzinho. Estamos de volta com o Guia dos Astros. Apresentação, Jane de Paula. Leão, controle uma postura autoritária para não afastar pessoas de você. Não reprima as pessoas que pensam diferente de você, tá? Nessa fase, pense bem antes de falar para não magoar as pessoas. No amor, não se mostre indiferente e ouça a pessoa amada. Número 9, sua cor, chocolate. Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro. Virgem, uma onda de boas oportunidades estão previstas pelos astros. Se aproveitar, os lucros imensos virão nessa maré de sorte. E seja disponível para trabalhar com afinco, pois os serviços dobrarão. No amor, facilidade para conquistar a simpatia das pessoas. Número 14, a sua cor é roxo. Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro. Libra, a sua vida poderá tomar novos rumos com as decisões que você tomar nesse período. Um panorama interessante poderá dar um novo colorido na sua vida. Tudo dependerá das suas iniciativas e decisões. No amor, o romance estará mais cheio de vida e afeto. 26 números de sorte, vermelha é sua cor. Escorpião, de 23 de outubro a 22 de novembro.

Eu te encontro naquele lugar, a vista vai ser pro mar. Vou me afogar nas ondas do teu corpo, no teu beijo quero viajar. Sem roupa, sem ar, sabe que o vaqueiro é perigoso. Fala que tá viciada no que a gente faz, suando de luz apagada. E não para, me ama sem pausa, vai me deixar louco fazendo aquelas paradas. Fala que tá viciada no que a gente faz, suando de luz apagada. E não para, me ama sem pausa, vai me deixar louco fazendo aquelas paradas. Que você não tá entendendo nada. Tanta gente reunida aqui em casa. Eu convidei tanta gente por uma razão. Acalma o coração. Bebe um pouco, que o assunto é um pouco importante. Aliás, bebe um pouco mais, que o assunto é importante demais. Deixa eu ajoelhar na sua frente. Calma, respira. Lá vem o pedido. E vai ser de uma vez. Um, dois, três. Você quer casar seu rumo, porque eu já sei de tudo. Aproveita, pega ele e leva junto. Você só errou num ponto, a cidade é pequena. Você conta, ele conta, ou eu conto. Você tem seus amigos e os meus. Uns mais meu do que seu, e um bem mais seu do que meu. Achou que eu não ia ficar sabendo, né? Então, bebe um pouco, que o assunto é um pouco importante. Bebe um pouco mais, que o assunto é importante demais. Deixa eu ajoelhar na sua frente. Calma, respira. Lá vem o pedido. E vai ser de uma vez. Um, dois, três. Você quer traçar seu rumo, porque eu já sei de tudo. Aproveita, pega ele e leva. Você conta, ele conta, ou eu conto. Você tem seus amigos e os meus. Uns mais meu do que o seu, e um bem mais seu do que o meu. 87 FM. Cuidado com amanhã. É que às vezes ele tem a mania de ser tarde demais. Amanhã, talvez você procure um sentimento e só encontre um tanto faz. E a pessoa que você conhecia pode ser que nem conheça mais. Se eu provar de uma cesta e engatar nessa vida solteira, pra voltar vai ser dor de cabeça. Aproveita que o chão do meu quarto não viu roupa nova, que eu ainda insisto na volta. Mas demora não, que tem os amor de momento rodeando, me querendo. Aproveita que o chão do meu quarto não roupa nova, que eu ainda insisto na volta. Mas demora não, que tem uns amor de momento rodeando, me ligando, me querendo.

Angelim. Só quem gostou faz barulho. Educativa FM. Versão brasileira. Herbert Richards. Lucas Louco e EBC lá novamente. Hoje minha recaída não recai no seu papinho. Essa tua raba não senta no meu colinho. Não vá se achando só porque tu faz gostoso. De cachorrada todo mundo entende o vô. De cachorrada todo mundo entende. Já que é rave eu vou. Chama tuas amiguinhas, vai rolar brincadeirinha. Só de raiva eu vou postar. Todo mundo embraçando as novinhas. Não recai no seu papinho. Essa tua raba não senta no meu colinho. Não vai se achando só porque tu faz gostoso. De cachorrada todo mundo entende um pouco, velho. Já que é rave eu vou. Chama tuas amiguinhas, vai rolar brincadeirinha. Só de raiva eu vou botar. Todo mundo embraçando as novinhas jogando. É muito crazy com as baby revoando. Todo mundo embraçando as novinhas. Ela tá aqui, tá sentando. Ela tá aqui, tá quicando. Lucas, não quer me ensinar. Tem que me jogar. Ela tá aqui, tá sentando. Ela tá aqui, tá quicando. Tem que me jogar. Tem que me jogar. Tem que me jogar. Tem que me jogar. Vai, vai. Tem que me jogar. Tem que me jogar. Tem que me jogar. Lucas, o que me ensina faz muito barulho. Aê! Tive com outra pessoa. Eu não imaginava que iria ficar assim. O coração chegou a terra, as batidas. Eu ainda te espero chegar. A minha cama ainda tem seu lugar. Seu cheiro, o jeito que a gente se amava. Mas eu vou te pedir um favor. Me bloqueia das mensagens e da sua vida. Eu choro toda vez que penso em nós dois. Lembro dos bons momentos que a gente viveu. E vai embora, mesmo eu odiando despedir. Deixa aqui sozinho cuidando da ferida. Desse meu coração que não te esqueceu. Me bloqueia, canta! Das mensagens e da sua vida. Eu choro toda vez que penso em nós dois. Lembro dos bons momentos que a gente viveu. E vai embora. Me deixa aqui sozinho cuidando da. Outra pessoa, eu não imaginava que iria ficar assim. O coração chegou a terras batidas. Eu ainda te espero chegar. A minha cama ainda tem seu lugar. Seu cheiro, o jeito que a gente se amava. Mas eu vou te pedir. Me bloqueia. Eu choro toda vez que penso em nós dois. Lembro dos bons momentos que a gente viveu. E vai embora. Me deixa aqui sozinho cuidando.

Supermercado Econômico, Pádua em 3 endereços, Itaucara e Aperibé, no centro da cidade. Além de entregarmos em domicílio, parcelamos todo o seu carrinho em até 3 vezes sem juros, nos cartões Visa e Mastercard. Acompanhe as ofertas do dia a dia nos Supermercados Econômico, onde você faz economia de verdade, preço e qualidade. Supermercado Econômico é o supermercado economizando. Em Aperibé, WhatsApp 981-21-5351. O ponto certo da economia. Chega de passar calor neste verão. Verão. Vem chegando o verão. Essa noite eu quero te ter. Vem agora mesmo nas lojas Milênio conferir as promoções incríveis. Em nossa linha de ventiladores de mesa, teto, parede e pedestal, temos ar-condicionado de todos os tamanhos com o melhor preço de mercado. Vai pra praia? Então passe na Milênio que você encontra cadeira de praia, guarda-sol, piscinas e cooler de todas as litragens. Não passe calor. Passe na Milênio e comprove o anunciado. Milênio Móveis e Eletro. Jane de Paula está de volta com Guia dos Astros. Já estamos de volta por aqui, trazendo as últimas previsões para esta quarta-feira, 15 de janeiro de 2025. Sagitário, não adianta apressar nada, tudo vai acontecer lentamente e os resultados virão com passos curtos, porém constantes. Tudo indica que você entrará nesse clima lento e terá paciência para aguardar resultados. No amor, não espere demais do romance, tá bom? Dois números de sorte para hoje, sua cor é rubi. Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro. Capricórnio, seu trabalho ganha mais espaço e a produtividade aumenta. Existe chance de que surja alguma proposta interessante. Saturno envia vibrações positivas e muita coisa boa vindo aí, tá bom? No amor, seu carisma natural irá atrair novas amizades. Cor cinza para hoje, 18 é número de sorte. Aquário, de 21 de janeiro a 19 de fevereiro. Aquário, conquistas profissionais estão consteladas para você nessa fase. Aproveite para dar um impulso nas tarefas diárias e aumentar a produtividade do seu trabalho. Seus esforços serão recompensados. No amor, clima de aconchego e carinho. Olha, número hoje 4, a sua cor para hoje é mostarda. Peixes, de 20 de fevereiro a 20 de março. Peixes, uma nova atividade poderá ser o caminho para melhorar a sua situação financeira. O desejo de conquistar estabilidade te ajudará a vencer desafios profissionais. Netuno estará lhe protegendo e bons resultados virão. No amor, sucesso amoroso não faltará, tá? Hoje, números de sorte é 72 e a cor caramelo. A gente vai ficando por aqui, Guia dos Astros, de volta amanhã, trazendo mais previsões para você que nos acompanha por aqui todos os dias, viu? Beijo no coração e até amanhã. Tchau, tchau. Sua cor, seu número de sorte. O que rola hoje, Guia dos Astros. Educativa FM, a rádio do seu coração. Eu queria ser você pra entender o que se passa aí na sua mente. Se eu pudesse acender a nossa cama pra voltar a sentir aquele amor de adolescente. Se eu errei com você, descuidei, eu preciso saber. Eu quero ouvir de você. E pra onde eu errei? Oh, baby.

faz barulho. Sempre ligado, sempre ouvindo a rádio do seu coração. Educativa FM e seu apoio cultural. Supermercado Oliveira, em Aperibé, informa a hora certa. 11:01. Variedade, o menor preço. Confira as ofertas da Quarta Saudável Supermercado Oliveira Aperibé. Batata escovada, quilo 2,98. Cebola, quilo 3,98. Batatinha calabresa, quilo 4,98. Limão, quilo 3,99. Melancia, quilo 2,99. Melão amarelo, quilo 5,89. Uva Vitória Bandeja, 8,90. Ovos brancos, cartela com 20, 10,90. Alface, unidade 1,49. Cebolinha, salsa, cheiro verde, hortelã, almeirão, couve, rúcula, 99 centavos a unidade. Vem comprar barato na Quarta Saudável. Saudável Supermercado Oliveira de Aperibé. Estamos te esperando. A produção insuficiente ou má absorção de insulina são as causas da diabetes. A doença atinge cerca de 16 milhões de brasileiros atualmente. Comer diariamente verduras, legumes e ao menos 3 porções de frutas pode ajudar a preveni-la. Reduzir o consumo de sal, açúcar e gorduras é igualmente recomendável. Dica de saúde. Quem fica muito tempo em pé precisa tomar cuidado. O peso do corpo deve estar sempre no centro do eixo da gravidade, nem muito à direita, nem muito à esquerda. Sempre que puder, utilize um banquinho para descansar alternadamente as pernas. Giro 87. A notícia da hora. Apoio cultural Mercado Miller. O governo federal sancionou o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, conhecido como PROPAG. A medida permite o parcelamento de débitos da União em até 30 anos e reduz os juros que poderão ser zerados caso os estados cumpram contrapartidas. O projeto é de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que destacou os benefícios do programa para os governos estaduais. No final das contas, nós temos uma solução inteligente, efetiva para o pagamento das dívidas, que preserva servidores públicos, que preserva o interesse de estados federados e permite que haja, por parte desses estados, a retomada de investimentos públicos de interesse da população. Ao invés de só pagar a dívida, além de se pagar a dívida efetivamente, há também a possibilidade de investimentos em saúde, em educação, em segurança, a partir desse equacionamento desse projeto que hoje é transformado em lei. Apesar da sanção, alguns artigos foram vetados, incluindo o uso de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional para abater parcelas da dívida. Alguns governadores criticaram esse ponto, mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, saiu em defesa do governo. Então, faz parte da vida política criticar. Mas eles acho que nem sonhavam que fosse possível um ato do presidente da República tão republicano quanto o que foi tomado. O presidente deixou de lado todas as divergências e os comentários sobejamente conhecidos por vocês, dos governadores em relação ao governo federal, e colocou o país em primeiro lugar, a federação em primeiro lugar. Com essa medida, a dívida dos estados, que ultrapassa 797 bilhões de reais, ganha um novo horizonte para a reorganização, abrindo espaço para mais investimentos sociais e econômicos nos estados. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Giro 87, a notícia da hora. Apoio cultural Mercado Miller, o que mais barato vende e melhor atende. Sabão em pó brilhante, 1,616,95. Detergente Limpol, 2,49. Macarrão espaguete à malha, 1,595. Guaraná Quite, 2 litros, 3,95. Mercado Miller, o que mais barato vende e melhor atende. Mercado Miller. Eitanet, conecta você. A sua revolução em conexão chegou em Aperibé. Assine já um de nossos planos de internet turbo fibra e desfrute do melhor que só a maior rede de fibra ótica da região tem a oferecer. 500 mega com Wi-Fi Nitro a partir de R$ 39,99 mensais. 800 mega com Wi-Fi Nitro a partir de R$ 49,99 mensais. Saiba mais sobre nossos planos e assine já. Ligue ou nos envie um zap. 22-3811-1600. Eitanet, conecta você. Chegamos a Peribé. Clube dos 40, desfrute deste patrimônio que é seu, a cada dia investindo para melhor receber seus sócios. Nova portaria, novas áreas de lazer para você e toda a sua família. Campos de Futebol Society, o restaurante, bar e choperia Clube dos 40, sob a direção de Luan e Patrícia, está oferecendo melhor atendimento com almoço, jantar, petiscos, chope gelado, entregas de quentinhas e refeições em domicílio. WhatsApp 998-99-0392. Clube dos 40, aguardando você e sua família para viver momentos especiais e saborear o melhor em serviços de bar e restaurante com Luan e Patrícia. E naquela noite... Ai, amor, de novo? Ih, amor, hoje eu não tô legal, não. Hoje e há vários meses, né? Tá com saudade dos seus 18 anos? Stressman, um suplemento de vitaminas e minerais que vai te deixar animadão, como um garotão. Experimente Stress Van natural, sem contraindicações. Use Stress Van. Stress Van. Você encontra na Drogaria Aperibense e Drogaria Nova Farma, direção de Darcizinho. Dica da dona de casa. Para que a massa da torta fique sequinha e crocante, junte a forma e polvilhe com amido de milho e açúcar, antes de colocar a massa. Oi, de volta por aqui, gente! Como foi emocionante, né? Fernanda Montenegro, após vitória de Fernanda Torres. A arte e a cultura brasileira levaram a melhor na noite do último domingo 5 com a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro 2025. Quem se emocionou com a conquista da filha foi a Fernanda Montenegro, claro, né? Sentada numa poltrona, a veterana ergueu os braços, bateu palmas e vibrou muito com a vitória da filha. Ao assistir o anúncio feito, né, por Viola Davis, Montenegro se emocionou ao lado de um grupo que assistia a cerimônia que aconteceu em Los Angeles, Estados Unidos, né? Ai, gente, foi muito lindo esse momento, eu também fiquei muito emocionada, muito feliz. A Fernanda Torres, né, falou aí sobre a conquista do Globo de Ouro de Melhor Atriz, né? Ela fez história ao ganhar o Globo de Ouro de Melhor Atriz em filme de drama com longa Ainda Estou Aqui, né? Em uma cerimônia aí em Los Angeles, nos Estados Unidos. A artista que concorria com alguns dos maiores nomes aí de Hollywood conquistou um prêmio inédito para o Brasil e vibrou, claro, com a história. E disse ela: eu achava que não tinha jeito, que não tinha a menor chance. Tô chocada, chocada mesmo. Uma emoção muito grande por tudo. Pela história com a mamãe, com o Walter Salles, né? Pela Eunice Paiva, pelo Marcelo Paiva. Esse filme é tão bonito, gente. Esse filme está movendo tantas coisas, né? É tudo muito bonito. Disse aí a Fernanda, super, hiper emocionada. Até eu fico emocionada. Vamos parar por aqui, já já eu volto. Tá, gente? Porque é muita emoção. No mundo da fama, Educativa FM. ZYL 93987,7 MHz. Rádio Educativa FM, Aperibé, Rio de Janeiro. Hoje, 15 de janeiro de 2025, o governo lança Programa Nacional para Valorização de Professores. INSS anuncia reajuste de benefícios para 2025. Presidente dos Estados Unidos retira Cuba da lista de patrocinadores do terrorismo. Aluguel residencial sobe 13,5% em 2024, superando inflação. Eu sou Bruno Senna e o Rádio Notícias está no ar. Rádio Notícias, a informação na hora certa. Um panorama atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Você ouve aqui. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Informações com credibilidade e imparcialidade. Não importa onde você esteja, não importa o horário, nós estamos aqui para mantê-lo informado. Rádio Notícias. A informação na hora certa. O presidente Lula e o ministro da Educação, Camilo Santana, lançaram um programa Mais Professores para o Brasil, que busca valorizar e qualificar cerca de 2 milhões e 300 mil docentes da educação básica, beneficiando mais de 47 milhões de estudantes. Entre as ações, destaca-se a criação da Prova Nacional Docente para a Seleção de Professores e o PEDMEI Licenciaturas, que oferece apoio financeiro de até R$ 1.050 por mês para estudantes com bom desempenho no Enem. Outra medida é a Bolsa Mais Professores, que incentiva a atuação em regiões com carência docente, com benefício adicional de R$ 2.100 ao salário do magistério e acesso a cursos de pós-graduação. O programa também inclui uma plataforma para cursos de formação docente e benefícios exclusivos, como cartão de crédito sem anuidade e descontos em hotéis, além da criação da Carteira Nacional Docente. Cidades do Nordeste adotam pavimento de concreto para enfrentar o calor extremo. Quem traz mais detalhes é Ailton Moreno. Com o calor extremo persistindo durante todo o ano no Nordeste, algumas cidades estão promovendo mudanças para reduzir os impactos urbanos causados pelas altas temperaturas. Em Fortaleza, a pavimentação de ruas, avenidas e estradas está sendo substituída por concreto em vez de asfalto, como forma de mitigar as ilhas de calor. A iniciativa, que já se expandiu para outros municípios como Sobral e Crato, é realizada em 39 cidades e 12 regiões do Ceará, segundo a Secretaria das Cidades. Especialistas destacam que o pavimento de concreto reflete melhor a radiação solar, retém menos calor e melhora a iluminação das vias públicas durante a noite. Além disso, a nova pavimentação tem maior durabilidade e custo reduzido no longo prazo em comparação ao asfalto. Essas ações estão sendo vistas como fundamentais para adaptar as cidades ao aumento das temperaturas e melhorar a qualidade de vida urbana na região. Com informações para o Rádio Notícias, Ailton Moreno. O Ministério da Previdência Social divulgou os novos valores dos benefícios pagos pelo INSS em 2025. O teto dos benefícios, como aposentadorias, auxílio-doença e pensões, foi reajustado para R$ 8.157,41, um aumento de 4,77% com base no INPC de 2024. O piso dos pagamentos subiu para R$ 1.518, acompanhando o novo salário mínimo. Os beneficiários começam a receber os valores corrigidos a partir de 3 de fevereiro. Quem passou a receber o benefício ao longo de 2024 terá o reajuste proporcional ao período. O benefício de prestação continuada, BPC, e pensões especiais, como as destinadas a vítimas da síndrome da talidomida e seringueiros, também foram reajustados. O BPC agora é de R$ 1.518, enquanto o benefício para seringueiros passa a R$ 3.036. A informação na hora certa. Rádio Notícias. Rádio Notícias. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta terça-feira 14 a retirada de Cuba da lista de países patrocinadores do terrorismo. A medida ocorre a poucos dias do final de seu mandato e inclui negociações para que a ilha liberte 553 presos políticos, acordo intermediado pela Igreja Católica. A Casa Branca afirmou que não há evidências que justifiquem a manutenção de Cuba na lista. O governo discutiu a decisão com a equipe do presidente eleito, Donald Trump, que deve reverter a medida nas próximas semanas. Cuba, que havia elogiado a iniciativa, destacou que ações futuras de outros presidentes podem reinstaurar sanções contra o país. ANEEL divulga calendário de bandeiras tarifárias para 2025. Dilson Santa Fé traz mais informações. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, anunciou o calendário de acionamento das bandeiras tarifárias para o ano de 2025. As datas previstas para a divulgação das bandeiras, que indicam o custo da energia elétrica mês a mês, já podem ser consultadas pelos consumidores. Em janeiro, a bandeira tarifária é verde, o que significa que não haverá cobrança adicional nas contas de luz. O sistema de bandeiras tarifárias foi desenvolvido para informar os consumidores sobre o custo real da geração de energia elétrica, considerando fatores como as condições climáticas e a disponibilidade de recursos hídricos no país. A cada mês, a ANEEL vai fazer estudos técnicos para definir a cor da bandeira, que pode variar entre verde, amarela e vermelha, dependendo dos custos de geração de energia. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que cria o programa de pleno pagamento de dívidas dos estados com vetos para preservar a sustentabilidade fiscal. A medida permite que estados renegociem débitos com a União em até 30 anos, utilizando bens e ativos como parte do pagamento. Entre os vetos estão dispositivos que desobrigariam estados de cumprir metas fiscais e permitiriam benefícios duplos na renegociação. Segundo o governo, essas exclusões foram feitas para garantir a gestão fiscal responsável. O programa possibilita que estados priorizem investimentos em educação, saneamento, segurança e infraestrutura com recursos economizados no pagamento de juros. Os estados têm até 31 de dezembro para aderir ao programa. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Pacote na segurança pública, aprovado pela Câmara no fim de 2024, serão analisados no Senado. Quem explica pra gente é Lívia Braz. Uma série de projetos de lei aprovados nos últimos dias de 2024 na Câmara passam agora pela análise dos senadores na volta do recesso parlamentar na primeira semana de fevereiro. Serão 8 propostas que tratam desde a saúde mental dos policiais envolvidos em ações de alto estresse, até campanhas de combate à violência contra policiais. Um deles, o PL 2573 de 2023, trata sobre a previsão de assistência psicológica ou psiquiátrica para agentes de segurança que estiverem envolvidos em atos altamente estressantes. O texto do deputado André Janones, do PT de Minas Gerais, reserva entre 10% e 15% dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para ações de saúde mental, com o intuito de prevenir o suicídio desses policiais. Outro projeto de lei que prevê o uso de recursos do FNSP é o PL 779 de 2024. No texto do senador Alberto Fraga, do PLDF, está prevista a criação da campanha Abril Branco, de combate à violência contra policiais. Entre as ações previstas no mês estão um debate sobre medidas de proteção, financiamento de campanhas com foco no treinamento tático das corporações e financiamento para compatibilidade de armamento e compra de equipamentos necessários à proteção dos policiais durante as atividades. Uma das motivações para esse projeto foi o alto número de mortes de policiais civis e militares, que entre 2016 e 2022 pode ter chegado a um policial morto a cada 39 horas. A criação de um cadastro nacional de pedófilos também está entre os itens de um projeto que deve ser analisado no Senado. O PL 3976 de 2020, do deputado Aloysio Mendes, do Republicanos no Maranhão, prevê que as informações de pessoas condenadas por crimes ligados à exploração sexual de crianças e adolescentes sejam divulgadas na internet. Uma emenda incluída neste projeto prevê ainda a castração química dos condenados por pedofilia. Outros projetos ligados à segurança, como o que torna crime hediondo o homicídio cometido em razão da condição de idoso da vítima e o que prevê planos de defesa contra roubos de empresas de transporte de valores, também fazem parte do pacote de segurança aprovado em 2024, que deve ser retomado em votação agora pelo Senado. Reportagem Lívia Braz. O preço médio do aluguel residencial no Brasil subiu 13,5% em 2024, segundo o índice Fipzap, alcançando R$ 48,12 por metro quadrado. A alta, embora menor que em 2022 e 2023, superou a inflação oficial, que ficou em 4,83%. Entre as capitais, Salvador liderou os aumentos com 33,07%, seguida por Campo Grande e Porto Alegre. São Paulo, com R$ 53,56 por metro quadrado, permanece como a cidade com o aluguel mais caro do país. O levantamento indica que a recuperação econômica e o recorde de emprego em 2024 impulsionaram a demanda por locação. No entanto, os dados refletem preços de novos contratos, excluindo reajustes de contratos vigentes. Você acabou de ouvir Rádio Notícias, a informação na hora certa. Obrigado pela audiência.

Atendimento diferenciado. Almoço e jantar, petiscos, salgados e bebidas em geral. Breve toda quinta-feira, Quintaneja, com o melhor da música ao vivo para você. Venha e traga sua família no restaurante Lanchonete Oliveira e Padilha em Aperibé. Agora sob nova direção. E breve, mais novidades para o seu lazer. Tatu Pneus, venda de pneus novos e remolde, troca de óleo, serviços de borracharia, alinhamento 3D e balanceamento. Tatu Pneus, rodovia RJ116, quilômetro 207, próximo a Solar Todos. Telefone 981193882. Tatu Pneus, a experiência que faz a diferença. ILE, escritório de contabilidade, legalização de microempresas e empresas em geral, incluindo microempreendedor individual inteiramente grátis. Legalização de associações diversas, produtor rural, incluindo talonário de notas fiscais, declaração de renda pessoa física e jurídica, DECLAN e ITR do produtor rural, aposentadorias rural e urbana, legalização de sua obra residencial ou comercial, serviços de internet em geral. Escritório ILE, servindo bem para servir. Vir sempre. Tá na hora de cuidar mais da sua saúde e do seu corpo. Perca até 6 quilos em um mês com o Perfil Max. Perfil Max tem o poder de filtrar parte da gordura dos alimentos que você consome. Ele melhora o funcionamento do intestino, aumenta a diurese e inibe o apetite. Tudo de maneira saudável e eficaz. Perfil Max é sucesso no Brasil inteiro. Mostre o seu antes e depois pra todo mundo. Experimente Perfil Max pras mulheres e pros homens também. Perfil Max. Você encontra na Drogaria Aperibense e Drogaria Nova Farma, direção de Darcyzinho. Quem ouve rádio, fica sabendo. Bastidores da Música. O cantor e compositor Rodriguinho pode se dizer que foi um dos destaques de 2024 do gênero samba e pagode. Agora, o ex-vocalista do grupo Os Travessos anunciou seu mais novo projeto, com o qual pretende viajar ao longo desse ano. Rodriguinho Acústico, uma experiência musical intimista, feita para emocionar fãs de todas as gerações, como ele destaca. O novo show vai revisitar sua trajetória de sucesso, tanto no grupo que brilhou nos anos 90 e 2000, quanto em sua fase solo, com versões acústicas de grandes hits. No repertório, devem aparecer ainda faixas que compôs para outros artistas, como Fugidinha, hit de Michel Teló, e Livre para Voar, gravada pelo Exalta Samba, e releituras de clássicos do Samba e Pagode. Do Samba e Pagode, com estreia marcada para o dia 22 de fevereiro no Teatro Bradesco, em São Paulo, o projeto dará início a uma turnê nacional que será realizada em teatros, proporcionando uma atmosfera especial ao público, já que será um show para ser contemplado e não apenas divertir. Fique ligado, amanhã eu volto com mais notícias do mundo da música. Até lá, tchau! Você ouviu? Bastidores da Música. De volta a qualquer momento. Bastidores da Música. Educativa FM, a rádio do seu coração. Está no ar, a partir de agora, o programa Balança Brasil. Balança Brasil. Balança Brasil. Uma hora com as melhores, as que sacode o Brasil. Sacode Brasil. A partir de agora, vamos balançar. O programa Balança Brasil está no ar. Balança Brasil. Balança Brasil. Tamo junto, turma. Excelente quarta-feira pra você, ligado conosco em todo o país. Vamos nessa. Começando o Balança Brasil, hoje dia 15 de janeiro, o ano é 2025. Muito prazer, eu sou o locutor Eduardo Maidana. A gente se faz companhia na próxima hora. Por aqui tem muita música boa, alto astral, entretenimento e informação. E claro, tem você ligado conosco, que é muito mais importante. Balança Brasil. Sim, você já me conhece, já me ouviu, fala por aí. Eu sou o locutor Eduardo Maidana, você pode sim me chamar de Edu. Eu tô no ar na Mais Ouvida, de segunda a sexta-feira, apresentando o nosso... Agora tem Luan Santana pra abrir o programa de hoje, com Clone. Pra começar, sua mãe vai se encantar comigo. Se eu contar piada pro seu pai, ele vai cair no riso. E aí?

pararam na metade. E nem foi por falta de amor, foi desencontro de mensagem. Balança Brasil! Vamos esparingar, vamos começar! E não importa o rolê, resenha o barzinho cansada. Ambiente lotado, vazio miado. Se tem nós dois não falta nada. É que mesmo não tendo nada, a gente tem tudo. Vai pra todo canto, só não vai pra frente. Até rola os que aqui eu assumo. Que a gente tem mais química que meio do de gente. Solta a poesia, vai! Só não misture as coisas, porque tá gostoso do jeito que dá. E eu não quero pagar pra ver. Sem saindo da minha vida e nem amizade sobra. Só não misture as coisas porque tá gostoso do jeito que tá. E eu não quero pagar pra ver. Sem saindo da minha vida e nem amizade sobra. Tá bonito demais, Marina. Que coisa linda. Mesmo não tendo, a gente tem tudo. Vai pra todo canto, só não vai pra frente. Até rola as pegue e eu assumo. E a gente tem mais química que nem mundo de gente. Só não mistura as coisas, porque tá gostoso do jeito que tá. E eu não quero pagar pra ver. Sem saindo da minha vida e nem amizade sobra. Só não mistura as coisas, porque tá gostoso do jeito que tá. Eu não quero pagar pra ver. Sem saindo da minha vida e nem amizade sobra. Só não mistura as coisas, porque tá gostoso do jeito que tá. Eu não quero pagar pra ver. Cê saindo da minha vida e minha amizade sobra. Só não mistura as coisas, porque tá gostoso do jeito que tá. Eu não quero pagar pra ver. Cê saindo da minha vida e minha amizade sobra. Saindo da minha vida e nem amizade sobra. Só sucesso no seu rádio. Balança Brasil. Você chega assim do nada, ilumina meu caminho, toma conta da parada de um jeito especial. Gratidão, valeu destino por trazer você pra mim. Alegria que faltava, algo que eu jamais senti. De repente o malandro virou só mais um bobão apaixonado, um refém dessa paixão que é tão bom sentir. Já contei pros meus amigos que me encontro totalmente namorado. Me chamar de namorido que eu te chamo de amor, de amor. Namoral me chama do que quiser, só não deixa de chamar. Que eu não faço te encontrar. Você chega assim do nada, ilumina meu caminho, toma conta da parada de um jeito especial. Gratidão, valeu destino por trazer você pra mim. Alegria que faltava, algo que eu jamais senti. um refém dessa paixão que é tão bom sentir. Me chama de namorido que eu te chamo de amor, de amor. Bora! Namorar me chama do que quiser, só não deixa de chamar. Que é tão fácil te encontrar, para o mundo pra te amar. Quando é assim é especial, não tem como achar normal. Algo sobrenatural. Você chega assim do nada, ilumina meu caminho. Som novo do Thiaguinho, Me Chama do Que Quiser, pra você ouvir aqui no nosso Balança Brasil. Uma excelente quarta-feira pra você, obrigado pela companhia, tamo junto. Por aqui a festa continua, tem mais música. Balança Brasil Retro. É hora de Balança Brasil Retro, a gente volta pro ano de 2007 pra ouvir uma das canções mais tocadas daquele ano. Ela foi indicada inclusive ao MTV Video Music Award e também ao Grammy. Tô falando de Kiss Kiss, do Chris Brown, com a parceria do T-Pain. A canção que faz parte do álbum Exclusive foi uma das mais tocadas naquele ano, tanto lá fora quanto aqui no Brasil. E em uma época onde não havia essa febre das coreografias, a música, ela simplesmente chamou a atenção pela coreografia contagiante e pelas cores vibrantes do clipe, que fez o maior sucesso e que todo mundo lembra. A gente ouve agora um dos maiores hits do Chris Brown, a parceria do T-Pain, Kiss Kiss. Nappy Boy Radio Live with your boy T-Pain. We love rap music. Listen, we got a caller on.